2 Crônicas 20, versículo 1. Depois disso, os moabitas e os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Já está em Azazon-Tamar, isto é, em Gedi. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo, vindo de todas as cidades de Judá, para buscar a ajuda do Senhor. Josafá levantou-se na Assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do Pátio Novo, e orou: Senhor, Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que está nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo. Força e poder estão em tuas mãos, e ninguém pode opor-se a ti. Não és tu, nosso Deus, que expulsaste os habitantes dessa terra perante Israel, o teu povo, e a deste para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão? Eles a têm habitado e nela construíram um santuário em honra ao teu nome, dizendo: se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja a peste, seja a fome, nós nos colocaremos em tua presença diante deste templo, pois ele leva o teu nome, e clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. Mas agora, aí estão os amonitas, moabitas e habitantes dos montes de Seir, cujos territórios não permitiste que Israel invadisse quando vinha do Egito. Por isso, os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Vê agora como estão nos retribuindo, ao virem expulsar-nos da terra que nos deste por herança. Ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar este exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Todos os homens de Judá, com suas mulheres e seus filhos, até os de colo, estavam ali em pé diante do Senhor. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel e trineto de Matanias, levita e descendente de Asaf, no meio da assembleia. Ele disse: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá. Assim lhes diz o Senhor: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã desçam contra eles. Eis que virão pela subida de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará, ó Judá, ó Jerusalém. Não tenham medo nem desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã e o Senhor estará com vocês. Josafá prostrou-se, rosto em terra, e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor. Então os levitas, descendentes dos coatitas e dos coreitas, levantaram-se e louvaram o Senhor, o Deus de Israel, em alta voz. De madrugada, partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse: escutem-me, Judá e povo de Jerusalém. Tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados pela fé nos profetas do Senhor e terão a vitória. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e louvarem pelo esplendor da sua santidade, indo à frente do exército cantando: deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Os amonitas e os moabitas atacaram os montes de Seir para destruí-los e aniquilá-los. Depois de massacrarem os homens de Seir, destruíram-se uns aos outros. Quando os homens de Judá foram para o lugar de onde se avista o deserto e olharam para o imenso exército, viram somente cadáveres no chão. Ninguém havia escapado. Então Josafá e, seus soldados foram saquear os cadáveres e encontraram entre eles grande quantidade de equipamentos e roupas e também objetos de valor. Passaram 3 dias saqueando, mas havia mais do que eram capazes de levar. No quarto dia, se reuniram no vale de Beraca, onde louvaram o Senhor. Por isso, até hoje, esse lugar é chamado Vale de Beraca, ou Vale da Bênção. Depois, sob a liderança de Josafá, todos os homens de Judá e de Jerusalém voltaram alegres para Jerusalém, pois o Senhor os enchera de alegria, dando-lhes vitória sobre os seus inimigos. Entraram em Jerusalém e foram ao templo do Senhor, ao som de liras, harpas e cornetas. O temor de Deus veio sobre todas as nações quando souberam como o Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel. E o reino de Josafá manteve-se em paz, pois o seu Deus lhe concedeu paz em todas as suas fronteiras. Amém? Nós começamos a ler no versículo 1 uma pequena palavra que falava assim: depois disso. E eu queria que a gente voltasse um pouquinho para a gente saber depois do quê. E 2 Crônicas 19, do verso 4 ao verso 10, fala o que aconteceu antes desses inimigos virem para cima de Josafá, né, e de todo o seu reinado. 2 Crônicas, isso, 19, 4. Diz assim: Josafá morava em Jerusalém e percorreu de novo a nação, desde Berseba até os montes de Efraim, fazendo-o voltar para o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Ele nomeou juízes em cada uma das cidades fortificadas de Judá, dizendo-lhes: considerem atentamente aquilo que fazem. Considerem atentamente aquilo que fazem. Pois vocês não estão julgando para o homem, mas para o Senhor, que estará com vocês sempre que derem um veredito. Agora que o temor do Senhor esteja sobre vocês, julguem com cuidado, pois o Senhor, o nosso Deus, não tolera nem injustiça, nem parcialidade, nem suborno. Também em Jerusalém nomeou Josafá alguns dos levitas, dos sacerdotes e dos chefes de famílias israelitas para julgarem questões da lei do Senhor e resolverem pendências dos habitantes. Deu-lhes as seguintes ordens: vocês devem servir com fidelidade e com coração íntegro no temor do Senhor. Em cada causa que chegar a vocês da parte dos seus irmãos israelitas das outras cidades, seja de derramamento de sangue, sejam questões referentes à lei, aos mandamentos, aos decretos ou às ordenanças, vocês deverão adverti-los de que não pequem contra o Senhor. Vocês deverão adverti-los de que não pequem contra o Senhor. Caso contrário, a ira dele virá sobre vocês e sobre eles. Façam assim e vocês não pecarão. Irmãos, todas as vezes que você se posicionar contra o pecado, vai haver guerra contra você. Presta atenção no que eu estou te dizendo. Toda vez que você se posicionar, de alguma maneira, contra o pecado, seja na sua própria vida, seja na vida de outras pessoas, seja numa circunstância, haverá guerra contra você. O diabo, ele quer nos ver pecar. Ele quer nos ver pecar. Ele sabe que se nós pecarmos, a ira de Deus vem sobre nós. Ele sabe que o pecado, que em pecado as nossas orações não são respondidas, não são ouvidas. Ele sabe que se a gente estiver maculado pelo pecado, nós estamos em desvantagem. Ele também só precisa de uma brecha para nos atingir com o objetivo de nos destruir. Fala para o seu irmão: o diabo quer te destruir. Porque a gente, às vezes, é tão bom que a gente fala assim: não, hoje o diabo vai dar uma trégua, não, hoje ele não vai fazer nada contra mim. E a gente se esquece de que o diabo, ele quer nos destruir. E tudo que ele puder fazer para nos afastar de Deus, ele vai fazer. Ele sabe que o pecado nos mantém longe de Deus. Nós conhecemos um versículo em Isaías 59, 2, que diz que as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus, e os nossos pecados encobrem o seu rosto de nós para que ele não nos ouça. Não é Deus que não está pronto para ouvir, pronto para responder, pronto para atender. Como nós cantamos, Ele está sempre de braços abertos para nós, mas o nosso pecado é que encobre e que impede a nossa oração de ser ouvida. A única coisa que nos garante estarmos de pé, na verdade, é o que nós cantamos hoje. As misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs, porque senão nós já estaríamos destruídos. Nós não damos conta de manter um nível de santidade, uma obediência impecável diante de Deus, que nos livra de estar completamente sem pecado, apesar de que nós buscamos isso. Mas as misericórdias de Deus e o grande amor dele por nós é que é a causa de verdadeiramente nós não termos sido destruídos ainda. Porque se fosse para depender de nós, nós já estaríamos aniquilados. E tem um texto, porque nós não damos conta, né? E o Senhor, Ele vai à nossa frente. Então, nós não vencemos porque a gente dá conta. A gente vence porque o Senhor vai à nossa frente. Ele é o Senhor dos exércitos. E Ele é que vai à nossa frente e Ele é que tem prazer em zelar pelo seu povo. Então, tem um versículo lá em Lamentações 3, queria que você abrisse. Lamentações 3, no versículo 22. Isso fica muito claro. Diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a sua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Todas as vezes que, como igreja, nós também nos posicionarmos contra o pecado, haverá guerra contra nós. Haverá guerra contra nós. Mas a boa notícia é que nós não precisamos temer. Não precisamos temer. Abra ainda em Isaías 41. No verso 10 diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se indignarem contra ti. Tornar-se-ão em nada e os que contenderem contigo perecerão. Buscá-lo-ás, porém não os acharás. Os que pelejarem contigo tornar-se-ão em nada e como coisa que não é nada os que guerrearem contigo. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, eu te ajudo. Não temas, tu, verme de Jacó, povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, o teu Redentor e o Santo de Israel. Quando nós nos virmos cercados pelos nossos inimigos, quando nós nos virmos angustiados ou temerosos, nós não podemos ceder ao medo. Fala para o seu irmão: não ceda ao medo. Não ceda ao temor. Irmãos, tem alguém aqui que nunca fica angustiado, não tem temor? Vem uma situação assim e você não dá aquela balada por dentro, não? Tem alguém assim? Intocável aí? Todos nós. Mas nesse momento em que vem, às vezes, o temor, nessa hora nós precisamos lembrar que nós não precisamos temer. Tem um Deus que te salvou, que te libertou, que enviou o Filho dele para morrer no seu lugar, que te ama e é Senhor dos exércitos. Ele vai à sua frente, é Ele que te dá a vitória, é Ele que garante a sua vitória. Ele sabe que você não dá conta e você só precisa verdadeiramente parar diante dele para adorá-lo e para render louvores a ele. Nós precisamos buscar conselho em Deus. Quando essas coisas acontecerem, quando o medo vier, nós precisamos buscar conselho em Deus. Todas as vezes que a gente estiver com receio de tomar alguma atitude, indecisos com determinada questão, inseguros, as questões no dia a dia são tantas, né? Ontem falando com a Anitta, Dani, mas aí como é que faz? Eu falei: Anitta, vive cada dia, porque se eu for pensar no dia de amanhã, não dá. Nós precisamos viver cada dia. Cada dia, viver cada dia, e as questões nos aparecem diariamente. Todos os dias, você acha que você levantou bem, tá, né? As coisas estão até caminhando bem, de repente vem uma notícia. E aí você acha que se resolveu aquela, vem outra. E aí passa 2 dias, vem outra. E aí um assunto que estava calmo, de novo, surge. Eu falo que nasce igual o coelho, né? Vai aparecendo as coisas assim. E a gente, às vezes, é tomado e cercado por inimigos de todos os lados. E nessa hora nós não precisamos temer. Nós não precisamos temer. Você não precisa temer. Eu não sei o que está te angustiando hoje. O que é uma questão na sua família hoje. Mas eu quero te dizer nessa manhã, você não precisa temer. Por outro lado, você precisa buscar conselho em Deus. Você precisa buscar conselho em Deus. No versículo 3, lá que nós lemos, do capítulo 20 de 2 Crônicas, diz: alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum. E nós estamos em jejum, estamos terminando hoje, amém? E consultar o Senhor e reuniu o povo e levantou uma assembleia e foi orar. Ele foi orar e ele declarou: Deus, o Senhor domina sobre todos os reinos do mundo. Força e poder estão nas tuas mãos. E é isso que nós precisamos crer e confiar e declarar com a nossa boca todos os dias. Deus é o nosso Deus. E ele fala que ia clamar e clamaremos a ti na nossa angústia e tu nos ouvirás e tu nos salvarás. Ele tinha certeza de que o Senhor ia salvá-lo. Nessa manhã eu te encorajo a crer que Deus vai intervir, que Deus vai trazer o socorro, que Ele está te ouvindo e Ele vai te salvar. E Ele vai enviar o socorro. Como que o inimigo está te perseguindo hoje? Como que ele tem te enfrentado hoje? Como o inimigo está te atacando hoje? Como que ele está conseguindo minar as suas forças? Como que ele está conseguindo te enfraquecer, te desanimar? Para pensar um pouquinho. O inimigo tem conseguido te amedrontar em algum assunto? Tem alguma coisa hoje que você está temendo? Temendo por um familiar, temendo pelo próprio marido, pelo filho, por uma situação em casa, alguma situação financeira? Onde está a pressão em cima de você hoje? Alguma acusação, uma injustiça que você sofreu? Um medo, uma indefinição? Algo que você está esperando e que ainda não aconteceu? Uma tristeza, um descontentamento, um sentimento. Ou como o próprio Paulo fala, né? A nossa própria carne é ela que é seu inimigo hoje, porque você sabe o que você tem que fazer e você não consegue. Né? Paulo batia no próprio corpo e falava: desventurado o homem que sou, quem me livrará? Mas o Senhor nos livrou. O Senhor venceu a lei do pecado na cruz. E hoje nós somos livres para obedecer a Deus, livres para servi-lo. Quem é o seu inimigo hoje? Quem tem te afrontado hoje? Nessas situações que nos acontecem todos os dias, a gente precisa lembrar que nós não podemos agir de forma errada. Precisa vir sobre nós um temor de não agir de forma errada, de não reagir de forma errada diante dessas circunstâncias adversas. Nós precisamos temer pecar contra Deus em alguma circunstância que vem, seja com uma murmuração, seja com uma reação errada, seja com uma atitude errada, seja com uma palavra errada, seja com um pensamento errado. Nós precisamos buscar a Deus e temer agir errado em alguma situação. Temer e buscar a Deus até saber o que fazer. Não é sair fazendo o que a gente acha, sair fazendo o que a gente pensa, sair fazendo o que o outro nos falou, mas buscar a Deus, a sua palavra, buscar conselho. Quantas vezes Deus nos orienta a buscar alguém, buscar conselho, ouvir alguém. Josafá, ele decidiu proclamar um jejum, e nós estamos em jejum como igreja. E Josafá precisava de uma estratégia de guerra. Josafá precisava de instruções muito específicas para vencer, porque ele sabia que o inimigo era maior que ele. E precisamos desenvolver o hábito, o bom hábito de buscar a Deus em primeiro lugar. Como eu disse, Deus às vezes vai te orientar a buscar uma pessoa. E aquela pessoa vai ser usada para te abençoar. Mas nós precisamos primeiro buscar a Deus. Quantas vezes, às vezes a gente corre para uma pessoa primeiro e não fala com Deus, conta a história toda para uma pessoa e não conta para Deus primeiro. E nós precisamos ter esse bom hábito de buscar a Deus, correr para o trono de Deus, dividir com Deus. A gente divide às vezes com as pessoas o que a gente está sentindo, o que a gente está passando, mas Deus quer te ouvir, fala com seu irmão, Deus quer te ouvir. Deus quer saber tudo que você está sentindo, Ele quer saber o que você está passando. E Ele quer que você o busque primeiro, em primeira mão. Precisamos de conselho e muitas vezes Deus vai nos orientar a buscar outra pessoa, como eu disse. Deus usa pessoas. Nós, no entanto, devemos ir a Ele em primeiro lugar. Por quê? Honrando a Ele, mostrando que a nossa confiança está nele. Quando aprendemos a buscar nele e esperar nele, nós descobrimos que Ele sempre nos responde. Deus sempre nos responde. Nós podemos tirar grandes ensinamentos desse texto aí. Vamos voltar lá no 2 Crônicas 20, no verso 15. Essa passagem tem milhões de outros ensinos, né? Eu tentei resumir alguns que nós podemos tirar aqui. Mas diante da luta, no meio da angústia, no meio da batalha, o verso 15, não tenham medo. Diante da luta, no meio da angústia, não tenham medo. Fala para o seu irmão, não tenha medo. Outra coisa super importante, às vezes a gente até não está com tanto medo, a gente sabe que Deus vai socorrer. Mas sabe o que a gente faz? A gente desanima. Então fala para o seu irmão, não desanima. Se você já venceu o medo, agora não desanime, irmão. Não desanima. A terceira coisa que a gente pode aprender é que a batalha é do Senhor em primeiro lugar. A gente sempre pensa assim, eu estou sozinha agora, socorro. Quem poderá me socorrer, né? O Senhor, a batalha é dele. A batalha é do Senhor. E o mais lindo disso tudo, ele é o grande vencedor. O seu Deus nunca perdeu uma batalha. Uma, não vai ser a sua que ele vai perder, irmão. Se você entender que a batalha é dele e que ele nunca perdeu nenhuma, ele não vai perder a sua. Amém? Assim como ele venceu na cruz, ele vai vencer todas as batalhas por nós. Em 2 Crônicas 20, já no verso 17, fala assim, tomem posição. Tomem suas posições. Uma coisa que acontece muitas vezes quando a gente está sob pressão é que a gente começa a tentar driblar e falar, não, mas não tem um outro jeitinho? Tem que seguir a palavra assim na risca mesmo? Não tem uma forma assim de eu resolver isso, mas amenizar, falar assim com aquela pessoa... Seguir a palavra assim, tão à risca, mas a gente precisa se posicionar. E muitas vezes não é fácil. Nós precisamos nos posicionar na palavra, naquilo que a gente sabe que é o certo. E não é sempre que é fácil. Não é sempre fácil. E o diabo, ele arma. E ele vai tentar fazer uma coisa assim para você ficar constrangido. E aí, como é que vai ser? Mas se eu falar, se eu me posicionar contra isso, não vai ficar legal? E a gente é provado. Provado na nossa fé. Provado na nossa confiança. Provado na nossa segurança daquilo que a gente crê. Nós somos provados pela própria palavra. E nessa hora, nós precisamos saber que a vitória vem sim. Mas que nós não podemos deixar de nos posicionar. Nós temos que nos posicionar. Nós precisamos também permanecer firmes. Logo em seguida fala, tomem suas posições, permaneçam firmes. Já aconteceu com você de você até ficar firme, aí quando a coisa apertou mais um pouco, você posiciona. Quando a coisa aperta, você balança de novo. Aí você fala, ai, ai, ai. Então aqui fala, toma posição, mas permanece firme. Porque muitas vezes a gente até decide, não, vou que vou, mas na hora que a coisa aperta, a gente afrouxa. E aqui fala, permaneçam firmes. O livramento, ele vem de Deus. Ele vem de Deus. Deus só pede para a gente se posicionar e permanecer firme. O resto, ele faz. Eu sei que Deus está falando com algumas pessoas nessa manhã. Eu sei que essa palavra vem de encontro à sua pergunta para Deus nesses dias. E Deus está te dizendo, se posicione, permaneça firme. O resto eu faço. Mas enquanto você não se posicionar, eu não posso fazer. Então, se posicione, permaneça firme. Sem medo, sem desânimo. E ele fala assim, interessante, ele fala, enfrentem o inimigo. Ué, mas ele não lutou, não foi ele que destruiu, mas ele fala, enfrentem. Porque ele não quer que a gente tema, não quer que a gente desanime, e ele quer que a gente se posicione e enfrente. Olha aqui, Satanás, não é assim não, eu vou ficar aqui. Eu não dou conta de fazer não. E se eu for lutar com você, eu perco, mas o meu Deus é que vai batalhar no meu lugar. Amém? Mas a gente precisa ficar firme e a gente precisa verdadeiramente enfrentar o inimigo e não achar assim, ah, é muito difícil, não dou conta. Socorro e não enfrentar. Não, vamos enfrentar as situações difíceis. Vamos enfrentar as lutas. Vamos enfrentar o que se apresenta para nós no dia a dia. Vamos enfrentar. 2 Crônicas 20, 18. Essa palavra, né, de Deus para eles gerou neles o que está no 20, 18. Josafá prostrou-se, rosto em terra, e adorou. Essa precisa ser a nossa reação. Irmãos, que coisa mais louca, né? Então, quer dizer que quando vier uma grande luta, um grande desafio, eu estou vivendo um momento muito difícil, e aí eu vou prostrar e adorar. Por quê? Porque eu tenho um Deus que eu creio que vai pelejar essa batalha para mim. E a minha confiança é tanta que eu tenho paz, alegria e tranquilidade e posso, com naturalidade, prostrar e adorar. No meio da guerra, eles já tinham vencido? Não, ele só tinha a promessa. Mas ele creu e ele adorou, como se a vitória já fosse dele. Você pode, nessa manhã, adorar a Deus pela vitória que ele ainda não te deu, mas que você crê que ele vai te dar? Você pode imaginar a situação que você precisa resolvida e adorá-lo, porque ele é fiel e ele vai cumprir a palavra dele? E que mesmo que ele faça o que você não está querendo ou imaginando, ele tem o melhor para a sua vida? Seja qual for o resultado dessa batalha, o Senhor é com você. O Senhor tem a sua vida nas mãos dele. No verso 20, fala assim, 20:20, no finalzinho, fala assim, tenham fé e serão sustentados. Fala para o seu irmão, tenha fé, irmão. Tenha fé e você será sustentado. Por que sustentado? Porque a gente enfraquece. E a gente acha que não vai dar conta, mas o Senhor fala, tenha fé que você será sustentado. Nessa manhã, Deus te trouxe para dizer a você, tenha fé e você será sustentado. Você será sustentado. Eu sou o seu sustento. Eu que vou te sustentar. Eu que te tomo pela tua mão. Tenha fé nos profetas e terão vitórias. Aqui, abrindo um parênteses, irmãos. De alguma forma, eu e sócios nessa igreja local somos profetas do Senhor aqui. Somos presbíteros, né? Vocês que estão conosco precisam crer que a gente tem alguma coisa para oferecer. Precisam crer no que a gente fala, de alguma maneira, senão vocês não estariam aqui. E não dá para ficar aqui e não ter confiança em nós. Então é algo para cada um avaliar. Eu confio nesses líderes que eu creio que Deus colocou na minha vida? Sim. Amém. Porque se você crer, você vai prosperar. Agora, se você não crer, é melhor você procurar outro lugar. Concorda? Porque senão as coisas não vão acontecer. Então esteja aqui e esteja aqui crendo, confiando. Porque isso vai ser bênção para a sua vida. Nós, como líderes, podemos errar e erramos, porque nós somos humanos. Mas aí você precisa ponderar o que você quer para a sua vida e até que ponto você pode olhar, não para nós, mas para Cristo, e viver aquilo que Deus planejou para você, com todas as diferenças, mas com confiança. Com confiança. Porque se você estiver aqui com confiança, você vai prosperar. E a vitória vai chegar na sua vida e na sua casa. Amém? E isso é indiscutível, porque isso é palavra de Deus. É palavra de Deus. Voltando. Outro versículo que eu acho lindo, lá em 2 Crônicas 20, no 23 e no 24, que fala que Deus preparou emboscadas contra os inimigos quando eles começaram a cantar. Eles começaram a cantar e Deus preparou emboscadas. Aqui, ó, no 22. Quando começaram a cantar e a entoar louvores, a vitória estava ganha? Não, eles estavam cercados de um inimigo muito maior e mais poderoso que eles. O Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá. E eles foram derrotados. É tão interessante porque dois grupos atacaram um grupo e depois os dois grupos se atacaram e se mataram. E quando eles chegaram lá no monte, onde dava para avistar o deserto, só tinha cadáver. Sabe o que é isso, irmão? Os inimigos completamente destruídos. Destruídos. E o temor veio sobre todos, como diz lá em Crônicas 20, 29. Quando essas coisas acontecem, o temor vem sobre todos que estão ao nosso redor também. E isso inclui nossa família, nossos amigos. Porque eles verão o que Deus faz pelo seu povo. E diz que houve paz nas fronteiras, no reinado de Josafá. Amém? Eu queria mais uma vez que você pensasse, o que você precisa nessa manhã? Como é que você está? Assim, o que você está sentindo? O que você precisa? Como que foi sua semana? 2 Crônicas 20, no verso 6, diz assim, que a força está em Deus, né? Força e poder estão em tuas mãos. Ninguém pode opor-se a ti. Força e poder estão nas mãos de Deus, a força está nele. Ninguém pode opor-se a Deus. Ninguém. A batalha é de Deus. Nós lemos lá no versículo 15. Não fiquem, não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. E a nossa força está na confiança que nós temos em Deus. Nós precisamos permanecer firmes e o livramento virá. Nós lemos, né? Se a gente tiver fé, nós seremos sustentados. Tem um versículo em Isaías 30, 15. Diz assim: pois assim diz o Senhor, o Santo de Israel, em vos converterdes e sossegardes está a vossa salvação, na tranquilidade e na confiança estará a sua força. Sabe onde está a sua força que você acha que não tem? Porque a gente se vê tão fraco e tão pequeno diante das circunstâncias? Na confiança. Na confiança. O Senhor é a nossa força. E o homem, ele não prevalece na sua força. O homem não prevalece pela sua própria força. Lá em 1 Samuel 2, quando Ana ora, depois de ter recebido de Deus, né, o presente, o filho. Abra lá em 1 Samuel 2, na oração de Ana. Ana diz assim: meu coração exulta no Senhor, no Senhor minha força é exaltada. Vai pôr aí, Tiaguinho. 1 Samuel 2, a partir do verso 1, porque é um texto maiorzinho também. Aí, se você quiser acompanhar aqui, ó, facilita. Meu coração exulta no Senhor minha força é exaltada. Minha boca se exalta sobre os meus inimigos, pois me alegro em tua libertação. Não há ninguém santo como o Senhor, não há outro além de ti, não há rocha alguma como o nosso Deus. Não falem tão orgulhosamente, nem saia de suas bocas tal arrogância, pois o Senhor é Deus sábio. É Ele quem julga os atos dos homens. O arco dos fortes é quebrado, mas os fracos são revestidos de força. Os que tinham muito agora trabalham por comida, mas os que estavam famintos agora não passam fome. A que era estéril deu à luz a 7 filhos, mas a que tinha muitos filhos ficou sem vigor. O Senhor mata e preserva a vida. Ele faz descer a sepultura e dela resgata. O Senhor é quem dá pobreza e riqueza. Ele humilha e exalta. Levanta do pó o necessitado e do monte de cinzas ergue o pobre. Ele os faz sentar-se como príncipes e lhes dará lugar de honra. Pois os alicerces da terra são do Senhor. Sobre eles estabeleceu o mundo. Ele guardará os pés dos seus santos, mas os ímpios serão silenciados nas trevas, pois não é pela força que o homem prevalece. Aqueles que se opõem ao Senhor serão despedaçados. Ele trovejará do céu contra eles. O Senhor julgará até os confins da terra. Ele dará poder ao seu rei e exaltará a força do seu ungido. Isso nos faz lembrar de Paulo, lá em Coríntios, que também dizia que quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Vamos ler lá, 2 Coríntios, capítulo 12, no verso 7. E interessante que Paulo tinha um espinho na carne. E ele orava para Deus tirar e Deus não tirava. E aqui ele explica por quê, né? Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que tirasse de mim, mas ele disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Quando você se sentir fraco, você vai lembrar desse versículo: Deus, eu vou me alegrar na minha fraqueza, porque é nela que o Senhor vai tirar força. E é assim que o Senhor vai repousar o seu poder sobre mim. Porque se eu ficar me achando demais, eu vou me orgulhar e eu vou colocar tudo a perder. E aí ele fala: por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, é que sou forte. Aqui a gente percebe que nesses momentos ele também se sentia fraco. Quando ele era insultado, quando ele era perseguido, às vezes na necessidade. Paulo não era anjo, ele era homem. E ele sentia como a gente. Mas ele dizia: nesses momentos, quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Por isso que a Bíblia fala, né, para a gente mudar a nossa forma de pensar. Porque a gente muda tudo se a gente começa a pensar de forma diferente. Se a gente enxerga as situações de maneira diferente. Tudo muda. Deus permite muitas coisas nas nossas vidas para nos deixar num lugar de dependência dEle. Sabe aquela coisa assim do pai que sabe que não pode dar tudo que o filho quer, porque senão estraga? É Deus com a gente. Tem hora que a resposta vai ser não, porque ele sabe que se ele te der, vai te estragar. Porque ele vai te tirar do lugar de dependência dele. E Deus nos quer perto. E se para te manter perto, para trabalhar o seu caráter, para que um dia ele possa te dar o que você está pedindo, você precisa ficar sem o que você quer? Hoje, ele vai deixar você sem. Mas é por amor. E aí vem a confiança de que não importa. Deus cuida de mim, Ele está cuidando. E Ele vai trazer a vitória no tempo certo e do jeito dEle. Eu não sei o que você está passando hoje, mas eu tenho certeza que na situação que você vive hoje, Deus está cuidando de você. Se você entregou o seu coração inteiro para Deus, Deus está cuidando de você. Se a sua vida é dEle, Ele está cuidando de você. Se você já se posicionou assim um dia, Senhor, o meu coração é Teu. Pode governar a minha vida. Deus está cuidando de você. Deus está cuidando de você. 1 Crônicas 29, 12 diz: a riqueza e a honra vêm de ti, tu dominas sobre todas as coisas. Nas tuas mãos estão a força e o poder para exaltar e dar força a todos. A riqueza e a honra vêm de ti, tu dominas sobre todas as coisas, nas tuas mãos estão a força e o poder para exaltar e dar força a todos. Agora há um segredo, e eu vou terminar aqui. 2 Crônicas 16, 9. Projeta aí, Tiago. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte a favor daqueles cujo coração é perfeito para com Ele, procedeste loucamente, pois desde agora haverá guerras contra ti. Outra tradução diz assim: pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Nisso você cometeu loucura. De agora em diante terá que enfrentar guerras. Qual é o segredo? Deus se mostra forte para com aqueles que têm coração totalmente do Senhor. Um coração perfeito para com Ele, um coração inteiro para Ele. Uma vida entregue no altar.